nos passos de Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João 14 e 21. O cristianismo é algo que se crê e se pratica, e não algo em que tudo cai do céu, mesmo servindo ao Deus vivo e todo-poderoso. A fé consciente e substancial em Jesus é o centro do legítimo cristianismo, que não está em templos, nem em organizações políticas, mas em corações regenerados e transformados pelo Espírito Santo. O mandamento maior de Cristo para o homem é: creia em mim e siga-me. Seguir os passos de Jesus é a essência do Evangelho, confessando o seu nome publicamente e obedecendo os seus mandamentos, que são os mandamentos de Deus Pai, tudo o que nos está entregue nas Escrituras. Ser discípulo é ter uma fé viva, seguindo uma prática diária ativa de obediência, de amor ao próximo e principalmente de amor para com os irmãos na fé. O cristianismo não pode ficar preso em teologia, experiências místicas, superstições ou filosofia, mas ele é algo praticado e vivido na plena vida diária, numa prática vivencial de sabedoria espiritual e amor entre os seres mortais deste mundo, como nós também mortais, para que todos conheçam a luz. Ser cristão é crer em Jesus, renascendo de Deus através da fé, e viver seguindo os seus passos, na esperança do reino de Deus. Decretos da Fé. Blogspot.com